tem muita coisa que os livros não contam, né? E tem muita coisa também que não é para ser contada, não era para ser registrada. E isso ficou na memória do nosso povo, isso é passado para nós de pai para filho. E a nossa geração tem essas lembranças ruins ainda aí.